quanto eu tento te esquecer. E vem raiando o sol pela milésima vez. Não sei porquê, mas fracassei. Hoje à tarde, antes do sol se pôr, sei que vou te procurar e de novo te amar. Não sei porquê me arrepender.